Panorama Agrícola para 5 de fevereiro de 2016, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua minguante, 5 de fevereiro de 2016, no ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: na reta final, exige-se perseverança. No boletim do SC Rural desta sexta-feira, leite e mel no Planalto Norte. No Alimento e Companhia, conheça os benefícios da fava, uma leguminosa importante para a sua saúde. Acompanhe o programa de TV da EPAGRE, o SC Agricultura, no youtube.com/EPAGRE TV e em rede nacional na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104, sábado, 7 da manhã. Para falar com o Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. A compostagem é um método comum entre quem planta hortaliças para consumo próprio. É uma mistura de restos de comida e de substâncias ricas em nitrogênio, como palha, grama e folhas secas. Você pode triturar restos de comida e misturar tudo ao solo antes de plantar uma nova muda. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. 2 dezenas de projetos são apoiados pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural no Planalto Norte catarinense. O secretário executivo regional do SC Rural no Planalto Norte, Marcos Euclides Vieira, fala aqui no Panorama Agrícola desses projetos, em especial os que ainda serão trabalhados neste ano de 2016. Nós temos projetos na área de fruticultura, projetos na área do leite, projetos com avicultura, frango colonial para abate. Nós temos projetos na área de ovos, de poedeiras também, criadas no sistema colonial. Nós temos projetos na área de hortaliças, nós temos projetos nas áreas de agroindústrias, de conservas. É muito diversificado. Nós temos 24 projetos andando. Quantos municípios envolvidos? São 13 municípios, toda a região do Planalto Norte, que inicia ali no município de Campo Alegre e vai até Porto União. Nessa região também, eu acho que temos que ressaltar que estamos fazendo um processo muito forte para alavancar a atividade leiteira na região. Então, nós temos mais de 150 agricultores que estão envolvidos diretamente nos projetos estruturantes para melhorar a quantidade e principalmente qualidade do leite. Para este ano de 2016, quais os projetos que ainda precisam ser desenvolvidos? Nós estamos aqui encaminhando para a Secretaria um projeto chamado de um grupo de Major Vieira, Florada Nativa, a Associação de Produtores de Leite de Irineópolis, de uma cooperativa de leite de Monte Castelo, de um grupo Leiteiros Unidos de Itaiópolis, um grupo que trabalha com hortaliças, a Bela Horta, em Bela Vista do Toldo, o grupo de agricultores que vão fazer produção de ovos coloniais, que chama Ovo Bom Canoinhas, um segundo projeto para Pomares, que trabalha com maçã, e 2 grupos de leite ainda em Canoinhas. 2 grupos de leite chamado, um é o Fartura de Leite em Canoinhas e outro é o Leite Lajeado. Esses projetos, o somatório desses todos aqui na região do Planalto Norte, atinge uma cifra aí de uns 15 milhões de reais. É claro que nem a metade aproximadamente disso é que vai ser apoiado pelo SC Rural. Esse Florada Nativa de Major Vieira é sobre o quê? Esse Florada Nativa é o apoiamento a uma casa de extração de mel. É para apoio à apicultura. Temos 3 projetos de apicultura na região. Um é esse da Florada Nativa, um é lá de Itaiópolis, chama Aporita, o nome do grupo, e um outro grupo em Porto União, chama Molimel. Os 3 é apoiamento à atividade de apicultura, aquisição de colmeias, de caminhonetes para a logística, né, de transporte do mel, das colmeias, das melgueiras, enfim, o trabalho do apicultor. Recursos do SC Rural. Recursos do SC Rural. Você acompanhou aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com Marcos Euclides Vieira, secretário executivo regional do SC Rural, no Planalto Norte catarinense. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar da fava ou feijão fava, leguminosa que a dona Maria Fribel, de Palmitos, oeste de Santa Catarina, está procurando sementes para plantas na sua horta. Ela até escreveu aqui para o Panorama Agrícola pedindo auxílio e, dentro do possível, vamos ajudá-la. As favas, dona Maria Fribel, são um alimento rico em amido e de gosto algo semelhante ao da batata. As sementes de fava encontram-se protegidas dentro de uma vagem e a quantidade de semente varia entre 2 e 4. Normalmente apresenta cor verde claro e tem uma forma de rim diminuto. Podem ser comidas com a pele fina que as envolve ou sem a pele, dependendo do paladar de cada um. Os benefícios da fava são variados, mas conhecem-se benefícios para evitar anemias na gravidez e na convalescência de doenças infecciosas. A fava é um alimento rico em hidratos de carbono, ferro, fósforo, magnésio, proteínas vegetais e vitaminas do grupo B. A Embrapa Arroz e Feijão tem um programa de pesquisa para o melhoramento genético e o manejo das 8 mais importantes leguminosas de grão do mundo, o que inclui a fava, além do grão de bico, feijão, feijão de corda, amendoim, lentilha, guandu e soja. Este ano, dona Maria Fribel, o ano de 2016, é o Ano Internacional das Leguminosas, o que inclui, como falamos, a fava. Com o tema Sementes Nutritivas para um Futuro Sustentável, a FAO, o braço da ONU para a Alimentação e Agricultura, declarou 2016 como o Ano Internacional das Leguminosas. Ano passado foi o Ano do Solo. Ano 2014, o ano da agricultura familiar. A fava, ela contém triptofanos, uma substância que melhora o humor. E é rica também em fibras e proteínas, potássio, ferro, cobre, fósforo, magnésio e tiamina. A fava diminui o estresse e a irritação, estimula a digestão, melhora o funcionamento do intestino, controla o colesterol, ajuda no tratamento de diabetes e a fava também é bom para as crianças porque estimula o crescimento. É hora das notícias. Nova resolução do Banco Central ajusta normas a serem aplicadas a operações contratadas no âmbito do PRONAF. A medida permite que cooperativas de produção agropecuária da agricultura familiar possam contratar operações de financiamento para a ampliação do capital social, cotas partes. Na redação anterior do Manual de Crédito Rural, operações de cotas partes somente podiam ser contratadas por cooperados. A alteração vai trazer maior agilidade, uma vez que torna o processo de contratação menos burocrático. As cooperativas da agricultura familiar podem contratar operações de financiamento para a ampliação do capital social com apenas um contrato com um agente financeiro. Os agricultores sócios devem assinar notas promissórias de valor igual ao aumento do capital social que vão subscrever. A nota promissória vai ser entregue à cooperativa, que poderá utilizá-la como garantia adicional ao financiamento. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em atendimento a uma demanda de cooperativas da agricultura familiar que, diferentemente das demais organizações econômicas, ainda não recebiam tal tratamento. E começa oficialmente hoje, em Fraiburgo, a colheita da maçã. Um evento que marca, então, o início da colheita da maçã, será realizado hoje no município de Fraiburgo. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.